de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing, e aqui estamos nós, segunda-feira à noite, depois do noticiário das 22. Eu, Nuno Pires, aos comandos da emissão, Rafael Videira, Marco Paulette e Carlos Geria. Cá estamos nós, também para quem nos ouve ao sábado de manhã ou em podcast, sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós, mais uma segunda-feira, e temos hoje connosco um convidado especial, ele que nos fala diretamente de Setúbal. Ele que é um dos tios mais conhecidos de Portugal, é sim o tio Bocage 2.0. Como Ivo é Consenção, é? Como é que é? Ivo, está tudo bem? Como é que é, rapaziada? Boa noite aí a todos. Como é que, como é que correu? Como é que é? Tiveste visto no, na última sexta-feira, isto porque... Visto o grande clássico Porto-Benfica? Opa, não vi, mas pá... Também não valia muito a pena ver, não é? Pois tu és de Setúbal, não é? E tu... Opa, não vi, tive uns anos de um amigo nosso, aí o filho de um casal amigo nosso, fez anos, e estive lá nos anos, acabei por não ver o jogo. Pá, entretanto vi resumo e vi tudo o resto. Palavras para quê? Foi roubado o Porto, não foi? Não, eu acho que não, eu acho que fomos todos roubados, meu, porque assim, campeonato 3, o resto é paisagem. Eu gostava muito, a sério, sinceramente, que aquela coisa do G15 ou G17 ou caralho, isso fosse para a frente. Pá, a sério, eu gostava mesmo muito que isso fosse para a frente. Também já estou a ver também coisa muito intoxicada, está muito mal. Eu não sei se isto teve assim na altura que o pessoal dizia que o Porto roubava, e possivelmente roubava, roubam todos. Não sei, o futebol está mesmo horrível, está horripilante mesmo. Para quem não sabe, tu, Ivo, para além da página Bocage 2.0, participaste em muitas outras coisas, inclusive até páginas ligadas diretamente ao futebol, e também comentaste. Portanto, estás muito dentro. Vamos nos centrar dentro do Bocage 2.0. Vamos falar de um acontecimento muito importante desta semana. Não foi a morte do Belmiro. Foi um senhor... Não foi para nada, nem para ninguém. Exato. Mas acho que a irmã do Belmiro também morreu no mesmo dia. Bacalhado, se... querido. Foi feito. Quem é que dizes acho quando sabes perfeitamente que morreu? Foste tu que a mataste, seria? Então, olha. Ele era o homem de secreto. Eu não era o Belmiro, foi daquele senhor cujo se sabe ter sido imigrante, que arrancou portanto, aqueles bloqueadores da EML à patrão. Arrancou um plágio da EML. Exatamente. Aquele gajo foi, ao mesmo tempo, foi um boss, não é? Mas também, se calhar, vai ter problemas muito graves. Sabes que uma coisa que nós temos aqui em Coimbra, ou que neste caso não temos, é bloqueadores. Desempregados. Vocês têm, tipo, são o maior exportador nacional de desempregados. Também. Eu tenho que vos agradecer, eu não me lembro quando é que foi a última vez que fui convidado aqui para dar uma entrevista com o Bocage. Pá, se bem que, e isto espelha-me muito como é que as coisas estão, os rockstars hoje em dia é a malta do Facebook, stand-up e os DJs. Sim. Agora, mais facilmente um gajo é reconhecido por uma página de Facebook do que por um trabalho mais fixe, uma coisa mais óbvia. Pronto, Facebook é onde as pessoas vão. Quero agradecer o convite. Nós é que agradecemos também. São gajos, não é? Podiam ser gajos, mas pronto, é tipo o único convite. Nunca houve nenhuma gaja que tenha convidado para falar sobre o teu trabalho. Aliás, tu que és um gajo que faz muitas coisas, mais relacionadas com a música também. Também, sei lá, faz qualquer coisa. Faço e fiz. Estou ligado a muita coisa. Estou ligado a muita coisa. Vai tudo abaixo, Homens da Luta, Kalashnikov, Compresto, Noite, dentro da música, entretenimento, Também trabalhei na Sony Portugal, tenho trabalhado também em departamentos de marketing e de multimédia. Mas ligados à música? Opa, sim, ou à não. Sony, Sony de opa, aparelhagens? Sim, não, não. Telemóveis. Olha, opa, por acaso é a Sony Telemóveis e a Sony PlayStation que paga o resto da Sony. Pronto. O resto da Sony dá prejuízo. Porque, já sabe como é que é, não é? Pronto. Neste momento não sei o que se dá, mas não é preciso ser um mago. Pá, é uma música, mas é mais fora da música, porque assim, eu não consigo fazer aqui uma distinção muito bem feita. Eu vim um dia que eu tentei fazer um LinkedIn, tipo lá 4 ou 5 horas, e aquilo é a coisa mais estrambólica do planeta. Porque assim, eu tenho formação académica, pronto, isto é a minha parte insegura do ego a falar agora, e tradicional, eu tenho formação académica em marketing, tenho em relações públicas, em comunicação, tenho também multimédia, tenho dois cursos para graduação e tenho também um mestrado aí. Quem é que pagou isso tudo? Estudando. Quem é que pagou isso tudo? É assim, o primeiro pagaram os meus pais, depois paguei eu. Não, a Sony pagava-me uma pizza. Não acredito, por uma isso, empresa paga opa. Mal. Ah, eles pagam pizza? Yeah. Yeah. Hoje em dia está interessado em trabalhar para lá. Yeah. Era vergonhoso, mas a Sony ficou com uma proposta minha em cima da mesa, até hoje, tipo, estou à espera de 5 anos, depois já à espera de uma resposta. Mas pronto, olha, fiz coisas olha, muito boas. Vou-te dizer que não sei se eles te vão responder. Acho que deve ser. É possível, é possível. Acho que deve esquecer isso. Eu acho que é melhor passar à frente nesse segmento da minha vida. Diz-me uma coisa. Nós vemos hoje aqueles putos estúpidos youtubers aí. Lá estás tu, Nuno. Este gajo é incrível. Para que é que logo a inquinar a conversa? Logo, os putos não são todos estúpidos. Deixa eu chegar. Eles são atrasados. Eu gosto muito dos youtubers, acho que são muito importantes para a nossa sociedade. Tá, porque assim, para tu veres, para tu teres bons exemplos, precisas ter maus exemplos, para veres como é que a merda é, precisas ver, não é? E pronto, acho que eles são muito necessários e nós temos a inveja, não é, do que eles ganham. Claro, claro. Mas falam muito alto, pá. Eles próprios têm aquele problema, soluçam muito, né? Saltam de um lado para o outro e cortam meias frases. E o cabelo com tinta cor de rosa, pá. Qual é o mal, cara? Mas isso qual é a mal? Cena? O Geria vai pintar amanhã. Diz-me uma coisa, Ivo. Tu com a página Bocage, era aí que eu queria chegar quando falei dos youtubers. Pá, tu fazes dinheiro, tu aquilo é só vais vendo material que tu vais encontrando, vais partilhando, é pessoal que também se calhar te manda. É só mesmo por diversão? Ou vais conseguindo fazer alguma coisa com. A página Bocage apareceu porquê? Em 2013 acabou o Homens da Luta, cada um foi para o seu lado, eu fazia parte do projeto Homens da Luta, desde os primórdios. O que aconteceu? O pessoal foi para o seu lado, cada um para o seu lado. E na altura eu trabalhava em uma empresa de comunicação que é a Young Network, que faz umas coisas para Angola e para os Dubais e afins, uma cena em Lisboa. Eu estava a fazer coisas no meu perfil pessoal e comecei a levar assim umas ripadas e o Facebook começou-me ali a bloquear, a dar castigos, como eles gostam de fazer. E eu pensei, eu tenho que fazer aí uma página que é para que eu continuar também aqui esta veia revolucionária aqui da luta e as minhas ideias e aqui o meu espaço. Mas nada, nunca tive assim grandes aspirações, nem tenho coisa alguma com a página. O que aconteceu é que depois acabei por fazer a página, pronto, foi um bocado por causa do poeta de Setúbal 2.0, um bocado para gozar aí com a questão e tal da coisa. E aquilo tem crescido, pronto, tem crescido e tem só há coisa de 6 meses, pronto, a página acho que tem para aí 2 anos e tal, uma coisa do género, não sei. Só há coisa de meses é que eu comecei a olhar para a página com outros olhos e a divertir-me mais do que é que eu me divirto mais. Ou seja, na vida cá fora, que é Opa, divirto-me brutalmente na página, como óbvio. O que é curioso é que, no fundo, é o marketeer que faz uma página que em 2 anos tem 100 e tal mil gostos, que é uma coisa incrível, e que não está a ser usada. Aliás, há marcas, se calhar, com menos sim, alcance que isso. Olha, o Espelho Narciso, por exemplo. Se quiseres trocar, nós damos-te uma página novinha em folha. 228 gostos. Quer saber o que é mais incrível que 160 mil gostos? É 70 mil não gostos. Pois, ou seja, sério? Em likes negativos, eu já tive 70 mil. A sério, cara? Sim, opa, a contabilidade do início da página até agora. Porquê? Imagina, a malta vai para lá, faz gosto. Depois não gostam dos assuntos, bola, religião e afins. Pá, fazem, tiram o unlike e a página marca. Pá, no outro dia tive a reparar que estavam 70 mil. Pronto, 69 mil e qualquer coisa. Olha, eu conheço um gajo porreiro para ficar contigo aí, que é o Geria. O Geria, quando nos tiraram 3 ou 4 gostos da nossa página, ele ficou doido. O Geria perguntou-nos logo: Isso dá para ver quem é que foi? Pergunta porquê. Atrás destes cabrões todos. Era isso, era. Natal. A única coisa que o Geria quer é enviar uma mensagem e perguntar: porquê? Porquê não gostas de mim? Olha, já agora, Igor, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, e é o Geria que está a falar. Eu descobri aqui uma entrevista tua em 2015, em que perguntavam quem era o Bocard 2.0, e tu dizias que, acima de tudo, sou um jovem, divirto-me nos tempos livres e incendeio o punhal de Leiria. Ou seja, isto agora, parece que aconteceu em 2017. Tiveste ocupado recentemente. Isto era o PT blastingnews.com que fazia aqui uma entrevista. Isto foi em 2015, mas tu em 2017 acabaste por incendiar o punhal de Leiria. Não sei se isto pode trazer problemas. Deve ser fake news. É isso, é exatamente. Voltando à questão da monitorização da página, ou de fazer guito com a página. Há aí ideias para fazer guito com a página. Claro que eu tenho que fazer guito com a página, não faço, mas gostava de fazer. Já há aí umas movimentações. Já fiz um DJ set aí para Coimbra. Está lá em pago. Fui também a um bar em Passos de Ferreira fazer lá uma cena, falar com o pessoal de música também. E outras coisas tristes que eu tenho feito na minha vida. Agora, o que é triste, sim, é esse prêmio de um gajo marketeer ter uma página com um alcance de 1.6 milhões por semana e não ganhar guito com aquilo. Se fosse um gajo que me contratasse, eu via logo como um red alert, estás a ver? Tipo um red flag, e não me contratava. Aliás, eu faço um apelo a toda a gente neste país. Não me contratem, por favor. Não me deem trabalho, não me paguem. Está à vista, parece, não é? Parece que a Sony já te deu ouvidos. Vai, não respondo isso. Mas a Sony, olha, a Sony lá está. Um gajo. Foi fixe. Um gajo estava, olha, deu-me uma oportunidade de trabalhar. Pronto, isto é tipo o jovem a falar. Jovem radical de esquerda. Exato. Não, mas bem, olha, trabalhei, olha, fiz videoclipes da Áurea. Fiz videoclipes da Mário Hoje, Paulo Gonzo, fiz TV specials de Gift, de tanta merda, videoclipes. E olha, abri os Facebooks da Sony, abri os Facebooks da Áurea, comecei a trabalhar aquela parte toda. Comecei eu e a malta, não é? Claro, quando um gajo fala eu. Eu sei que há aí muita malta a falar que diz tudo, dão entrevistas para a Playboy, dizem que são eles que fazem tudo. E são os criadores e afins. Não sei de quem é que estás a falar. Não sei de quem é que estou a falar, mas pronto. Não sei. E pronto. É claro que quando o gajo fala és tu e uma equipa. Mas olha, neste caso, o pessoal pergunta, mas um bocado, eu acho engraçado. O pessoal manda mensagens para lá. Dizer assim, e vocês têm. E eu disse, não, mano, sou só mesmo um. É só mesmo um. Tipo, não é tipo aquelas páginas que têm dois gajos, três, o estratega e o gajo. Não sei o quê, mas porque não há espaço, o meu ego é tão estúpido e tão grande que não há mesmo espaço para mais. É óbvio, 99% das coisas que um gajo põe online são cenas que te mandam, que vês, que tu gajas, alteras a imagem, tipo, metes tipo uma cabeça do Cavaco Silva, metes não sei o quê, depois tens dezenas de páginas atrás, mas tipo, a Zé Chocal, exatamente, era isso. Tudo a gamar uma página, comentadores. Esses filhos da puta todos, eu sei quem eles são, eles sabem que eu sei que eles são e alguns são meus amigos no Facebook, outros desamigam, outros bloqueiam. Pá, o pessoal é todo doente. E estás a gozar, e muitas das vezes estás a gozar com eles. Diz-me só uma coisa. Vamos direcionar talvez a nossa atenção para o verão de 2017. Não para os incêndios. O verão de 2017. Isso. Não para os incêndios, mas sim outro tipo de incêndio que foi os AVEX e o pessoal que veio lá das Franças e que se passou e da Suíça. E da puta que os pariu a todos. Curiosamente, se calhar aqui o Rafael já é mais entendedor desse sentimento. Sim, mas que nervoso o quá, pá! Mas que nervoso o quá! O Rafael é AVEX. O Rafael é todo AVEXão. É metade marroquino, metade AVEX. E um terço cigano também. É arrasado. É o gajo que vos arranja a gamba. Exatamente. É a mula, ele é que vai lá buscar a Marrocos. Enfia aquilo tudo no cozido e estás bem. Tenho a peida que não me aguento. Eu uma vez vi um gajo a fazer isso, meu. Foi incrível. Um gajo a cagar no alguidar, um colega na. O gajo foi a Marrocos. Mas tipo na maior, estás a ver? Tipo, o gajo foi no carro, meteu-se no carro, foi, chegou cá e eu pensei, meu, isto não é possível. Não é mesmo possível. Eu vi com estes olhos, mente. O gajo agarrar um alguidar, cagar com alguidar, mas tipo, e cagar as bolacas, tipo. Mas é o rei, estás a ver? Para mim é um gajo que faz isso, é o rei. Ele ganhou mais ali naquela cagadela que eu ganho, tipo, em 10 anos de vida. Estás a falar em alguidar, mas eu sempre pensei que era para um coador, mas pronto. Não, passo não, tempo. Não, mesmo para alguidar. Depois o meu lá com as mãos e pá, depois basei. Já há coisas que eu não consigo. Já, assim, faço. Um gajo quando está a enrolar ou a preparar uma linha não está a pensar onde é que já teve, mano. Teve no cu do coiso. Olha, muito é maluco. Olha, tem que abrir aqui a porta a uma gata minha que quer bazar. Deixa entrar, o cavalheiro. Não, ela quer bazar, ela está farta de mim, estás a ver? Ai, quer ir embora, pois. Também acontece. É verdade. Normalmente é o que nos acontece com as gatas. Estamos a falar então dos imigrantes. Tu que muitas das vezes mostraste a ostentação deles, os seus carros, as suas peripécias, as banholes, aqueles, e as basquetes, aqueles Porsches no meio da água, não sei porquê. Mas porquê que o pessoal vai com o caralho? Caíram, pá, caíram. Mas porquê? Acontece. Porque eu não sabia que eles eram tão fracos. Eles, uma generalização, eu não sabia é que a malta que faz esse tipo de cenas era tão frágil. Ficam picados. Não é o picados, porque assim, imagina, eu posso ficar picado com uma coisa e não. Eu não vou replicar, não vou contra-atacar. Engulo, em seco, digiro a coisa, fico triste. Chorar para coisa. Agora, aquela raiva mal digerida e mal. Isso aqui. Estás a ver? Isso revela que a maior parte do pessoal desta imigração está triste, meu. Pois está, feliz. Imagina, há aqueles gajos que mostram. Na boa, e há aqueles gajos que não mostram, na boa, mas que estejam ao menos contentes, meu. E aquilo, o que eu vi foi a maioria também, o que nós absorvemos também, é quase sempre a maior parte, as coisas más têm mais peso que as coisas boas na nossa vida. Então, o acontecimento mau pesa-te muito mais do que 50 acontecimentos bons. E neste caso, eu vi aí, a minha mulher, não somos casados, mas a minha mulher e o meu filho foram de férias com os pais dela. E eu fiquei a trabalhar aí sozinho, estive aí 15 dias sozinho, mano. E eu vi, houve uma altura que eu tive que dizer para eles voltarem, porque eu comecei a ver, como é que eu tenho a dizer? Mas que é, de ameaças? Eu não tenho medo disso, não ter medo, é claro que, quer dizer... É sempre aquele medo miudinho. Não, respeitinho. O respeitinho é muito bonito. Como é que tu tens medo de uma coisa abstrata? Estás a perceber? Tu projetas um medo, vou ir à rua e pá, estás a perceber? Isto é uma... O que é possível. Tinhas medo, se fosse assim, tinhas medo de tudo, não é? E imagina, e depois acontece como o Quadros. Eu não ando nisto há pouco tempo, pronto, relativamente, em relação às nossas vidas, não é pouco tempo. Em homens de luta, já vamos nos cornos, em facto não vai tudo abaixo, etc, etc. Pronto, já tenho aí uma escola de coisas assim um bocado agressivas, pronto, não é que... E com bandas? Chegaste a levar nos cornos? com bandas pedradas. Levei pedradas. Ah, que é bom, que é bom. Como é que é possível? Opa, levámos em Barroselas, com como restos. Opa, eu tinha até 18 ou 19 anos. A cena ao vídeo até está na net. Opa. Nós levámos um gajo lá para cima. Pronto, eu cantava em como restos. Depois toquei guitarra em Kalashnikov e guitarra noutros sítios e canto e o caralho. Pronto. E como restos, o que aconteceu? Nós vamos um bacano de Setúbal, que é o Vesúvio Sabonete, que o gajo é modelo nu nas caldas. O que é que ele fez? Pá, foi para o palco connosco, pronto, fazer a sua performance como qualquer pessoa poderia fazer. Pá, ele estava todo nu, basicamente. Pá, e começou a cagar. Começou a cagar no palco. Caralho. E depois agarrou num prato, cheio de merda. Isso está no YouTube. Já, está no YouTube. Epa, aquelas... Então, quando temos que ir, temos que ir. Está no YouTube, então nós vamos partilhar para os nossos ouvintes. Para fazer importar aquelas coisas que dizem, o Batatinha deu porrada no companhia e não sei o quê, e não está no YouTube, não está em sítio nenhum, portanto não aconteceu. Ah, yeah. Pois é, isso. Um gajo nunca sabe se isso realmente aconteceu ou não, mas eu sei de algo que aconteceu na semana passada, que foi incrível, que foi o Sapinto a pôr em prática o seu francês, e visto que estamos a falar de Avex, olha aí vem ele. Vamos ouvir um bocadinho. Du tout, franchement, regardez-moi, je suis quelqu'un d'honnête. Votre victoire est méritée sur le terrain, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a eu deux faits de match, il y a eu les supporters d'André qui ont jeté des choses et vous n'y pouvez rien. Je trouve qu'après, ça a été un petit peu de l'excitation pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai vu la bière tomber. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez rajouté un petit peu? Ricardo, je vous le demande gentiment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, c'est calme? Tu es calme? Tu es calme, mais j'ai le droit de vous poser la question. Je peux répondre? Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, quand je suis ici, il envoyait pour notre joueur, il envoyait pour moi une chose que je ne sais pas qui est. Mais viens. C'est heavy. Comment tu dis heavy? Heavy. Je senti une chose dans mon pied. Bon, je ne vois pas. Et je sais que c'est ça. Et je senti de l'eau et des choses et de quelque chose. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas sentir la chose ici. Après, je tombais pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Après, je vois, j'ai tout le pantalon, le pantalon, une chaussure. Que vous êtes sale. Ok. Mais est-ce que c'est nécessaire? Ricardo, vous êtes sale. Non, non, ça c'est pas bien. Então Ale. Esta última parte é. Mas vous étiez quand même très énervé. Est-ce que vous avez fait ça pour gagner du temps? Ricardo, est-ce que vous avez fait ça pour gagner du temps? Je ne fais rien pour gagner du temps. Comme tu vois, mon équipe ne fait rien pour gagner du temps. Nous viens jouer un match de football très, très difficile contre une grande équipe, Kenderlec. Et je dis à toi, j'ai tout le monde, c'est un match émotionnel, c'est un match entre deux grands clubs et équipes. Et l'émotion, c'est de notre côté et de l'autre côté, c'est une émotion forte. Mais, à mon avis, je ne dis rien de mal à quelques personnes, je ne dis rien à l'arbitre. Je prends une chose dans mon pied et après, je sors. Il demande que je va que j'ai sorti do terreno. Epá, isto não tem mais 2 minutos, ó, Jeria. Quando é que é aquela merda? Epá, isto é muito bom. E quando ele pergunta se ele está nervoso? Porquê que estás a falar a 2 km do microfone, Jeria? Que não estou a perceber. Está a medo. Está a medo. Olá, ok, mas tu não poupas, laisse que uma situação como está. Eu não fui ou não? Se Oui, c'est pas, vou andar um bocadinho mais para a frente para os nossos ouvintes que não estão a perceber. C'est ça que après je suis d'accord, je suis très nerveux com cette situação. Espera um bocadinho atrás. O gajo está com. É que ele está a começar a falar português e está, em parte. E está. É possível, olha ali. E ele então manda assim um GSM emocional. Digo-te uma merda, o trator que vai pôr legendas nesta merda vai-lhe dar o tilt, mas. Ainda estás? Ivo? Olha, fez morreu. Fez-o muito bem. Ivo? Excelente. Não está cá. Foi ouvir. Foi obrar. Foi ouvir. Ele assim, então o vídeo tem 4 minutos. Bem. Tchau, obrigado. Um abraço. Então vamos seguir. Que é lindo. Excelente. Vamos seguir com esta emissão. Semana passada. Vou tentar, exato, vamos meter a semana passada e tentar ver se encontramos o Ivo, que ele foi à sua vida. Foi a Marrocos. Foi a Marrocos. Foi buscar um alguidar para ficar mais confortável. Vamos ficar com a semana passada. Hoje já há uns 24 minutos. Parece que és burro. A semana passada, no Espelho de Narciso. Os chineses já deram, tinham dado, pá. Já está a bater é Sirius. Já não estou na moda, está, não está a arrebentar agora sobre Sirius. Já estás a pensar na próxima moda, né? Não estou bem. Ele é um trendsetting. Vai ter que trocar estes gajos. O que é que está aí bem agora? O que é que está aí? Então diz-me que está a bombar. Agora, tu é que sabes? Eu digo que são norte-coreanos. Norte-coreanos? Vai ser o próximo. Esses já vêm com humano bicho. De estimação. Esses já vêm com bicho, não é? Tem que ser desparasitado. Não, esses vêm bem criadinhos à medida de ditatorial. Bem habituados a trabalhar. A trabalhar. Não fazer barulho. Exatamente. Não reivindicam assim muita coisa. Não parece, porque os norte-coreanos é bicho que não conhece dono. É de mato? É, são mordem, estás a ver? Tu estás a pensar que estás a fazer uma festa. Ai, e eles mordem que eles dão comigo. São falsos, são mordem falsos. Mordem à falsa festa. São falsos, caraca, são falsos. Eu não tinha pensado nisso. Os sírios tens ali ao teu lado, não te sai. Não sai do lado. Então, pera lá, o sírio é tipo cão. É, tu bates com um jornalinho e eles ficam ali. Ficam ali. E os coreanos é tipo gato. É um gatinho. Exatamente. É tipo. Não são de fiar. Aqueles gatos que nasciam no meio da vinha. E depois ficavam. Aquilo era ruim, aquilo era gente ruim. Era arrendado. Ficam selvagens. Eu tive lá dois sírios que me cagaram em casa e eu apanhei-os, eles meti-os a cheirar, nunca mais ali fizeram naquele sítio. Mas enrolaste o jornal? Enrolei, foi preciso. Levaram duas vezes o nariz. Sim, eles. Nunca mais cagaram naquele sítio. Tem uma caixa para eles agora também, eu levo-os à rua. Alguns. E não fogem? Nada. Não esticam nada. A trela? E amigáveis. E são puros? São puros. Olha, e não há melhor amizade do que eles. Quando eu chego a casa. Muito bom. No Espelho de Narciso, na semana passada. No Espelho de Narciso, a semana passada, aqui estamos nós. Opa. A gente ri-se. A gente ri-se porque não há outra maneira de levarmos a vida, não é? É a rir. É o que se leva desta vida. Ai, então, é. Então o Belmiro faleceu semana passada. Oh! Também o Zé Pedro dos Chutos. Já lá estão. Eu acho que ele foi um gajo que viveu muito a vida intensamente. Sim, sim. E há gente que vive o dobro do que ele vive. Ah, quem não vive? Quer dizer, não, viver o dobro que ele vive, só o Mick Jagger. De que idade é que ele tinha? 61. Ah, então, mas pronto, mas há pessoas que vivem muito mais anos e não aproveitaram a vida como ele aproveitou. Porque não é geria. A verdade é essa, não é geria. O geria não sei o que é que ele está a fazer. Está a jogar cheio de hepatites. Está a jogar Pac-Man. Que nervoso o quê, pá? Que nervoso o pá? Tinhas mandado isso bem, não sei porque é que eu não conseguiste apanhar. Eu acho que tu inventaste isso. Não inventei nada, que nervoso o pá? Pronto. Espera aí, que eu tenho aqui e vou de lixar agora. O que mais vais meter isso agora? Oh, pelo amor da santa, meu. Mas a geria, a sério. Vamos ouvir duas vezes. O que é isto que tu mandaste, não sei o que, Carlos, diria para gera a página Espelho Narciso? Que é pois, isto? Não sei, agora temos o geria. Fizeste como gestor da página. Sim. Sim, e agora aparece no teu perfil, portanto, alguém que te queira acertar o passo. E só sabe desde ciganos a Bombay. Aquilo perguntou-me assim: geras alguma página? E disse: copia? Giro. E passei-me duas. Geria, agora é um giro. Pluk! Como é que era a outra? Pluk. Esqueçam o Pluk. Eu enviei outro vídeo para a nossa conversa. Qual vídeo? Conseguem-me. O DML. Tenho isso foi o DML, mas há outro. Eu enviei outro. Ou não? Não. Não, pá. Isso foi para outra pessoa, de certeza. Foi para a tua mãe que mandaste isso. Pois. Não, no entanto, o geria esteve num site onde encontrou uma publicidade. Uma publicidade que diz o seguinte: melhor do que prostitutas, estas mães fodem gratuitamente. Só homens acima de 24 anos. Que é isto? Espera lá, melhor que prostitutas? Sim, só estas mães. Só as mães é que são. São mães não, pronto, que... Eu só homens acima de 24. A seguir a pinar ainda te fazem um lanchinho. Não, eu consegui chegar lá, porque as mães não te levam nada e as prostitutas levam não, uma não, não levam. Levam metade do que tens. Não levam, rapaz. Mal a dizer isso aos bichos. Mas um gajo que tenha 18 anos não pode. Não, porque elas é só acima de 24. Claro, convém já também seres um pouco, ter um bocado... Sim, já tens de ter carta de condução. Ser madurão. Já tens de ter pintelhos. Ser machalhão já. Machalhão. Homozarrão, assim, um homozarrão. Um homem grande. Homozarrão. Pelo peito. Um matulão. Um gandulo. Tem umas mãos que parecem umas talochas. Um gandulão. Matulãozão. Como tu gostas, não é, Jeria? Como jagote. Ah, sapinto de caralho. Aquilo fica com ele agora. Opa, por falar nisso, tenho que agradecer aqui em direto. Porque em direto, né? Aquele bolo que vocês comeram há bocado, que era já de sexta-feira. Sim, porque o Jeria fez anos na sexta-feira. Exatamente. Só trouxe o bolo de hoje, o que é incrível. Mas estava bom. Terrível, foi. Tinha cocó. Não. Era tudo creme. É pena. Foi a minha cunhada Carla e o meu irmão Zé que diz: leva este bolinho para por eles. Por favor. E eu: não, eu vou comê-lo tudo. Eles: não, leva para eles, que eles merecem. Mas comeste metade. Olha, muito obrigado. Como é que chama o teu irmão? Zé. Mas aí, Carla, e a Carla? Aquilo era bolo, de quê? De abóbora? Bolo. Não, é de cenoura. Não é? Cenoura com chocolate. Mas é o melhor bolo. Podia ser de abóbora muganga. Ou menina. Ou menina. Ou porqueira, também porqueira, existe a abóbora porqueira. Qual é que tu gostas mais, Jeria? É porqueira. É porqueira. Não é porqueira, porque porqueira faz tudo. Mas ele gosta de meter o nariz lá dentro. A porqueira não é aquela que é só para lavagem. Não. Também, com talos, não é? Tu com gostas talos, de talos, com talos e farelos, não é? E muito feijão. Não é? Muito partido. Pois é. Num balde branco grande. É assim que se descobre. A receita. A lavagem. Vamos à música. Diz. Se tiver de ser. Esta convém, não é? Vamos chegar com... uma música que o Carapete não conhece. Exato. Vamos chegar com o americano Sufjan Stevens, não é Cat Stevens, mas é parte de The Hidden River of My Life, isto que foi lançado numa cassete com demos e overtakes de Kerry and Lowell, de trabalho de 2015. Vamos ouvir então estes inéditos lançados por Sufjan Stevens. Nós já voltamos ao Espelho Narciso e eu estou a tentar aqui regressar à conversa com o Ivo Conceição, ele que é o mentor da página Bocage 2.0. Até já. A small betrayal, a simple thought, to shrug it off. estamos nós de volta ao Espelho de Narciso. Não consigo retomar a chamada com o Ivo Conceição, entretanto já lhe liguei do meu telemóvel. Não, é um problema aqui com o nosso telefone e pronto. Infelizmente ele deixou-nos. Foi para um sítio melhor, talvez para a cama. Zé Pedro também? Ou... Não, já passámos para o outro. Já estamos no outro. Já não é de morte, já não é de morte. Mas ele volta outro dia, o que é que achas? É isso. Fica aqui o convite feito para ele. Mas o Belmir foi uma pessoa muito importante. Foi? Porque sim, ele foi ele foi o maior criador de estágios do ISEC, ali sim. Logo ao lado do Coimbra Shopping. Sim, sim. Portanto, o pessoal saía do ISEC e ia estagiar logo. É que nem precisavas mudar de casa. Ias logo, era só atravessares a rua e estavas a estagiar no continente, por exemplo. Mas eu acho que estás a ser muito porco. Está bem. Vamos ouvir o Jeria. Porquê, Jeria? Conta lá a tua história. O senhor era um senhor independente, não pedia subsídios a ninguém, criou vários empregos. O Belmiro era do PSD. Era um bocadinho. Pronto, estás a explicar porque é que ele está fora assim. Criou vários empregos. Agora, se pagava bem ou mal. Isso é com ele. Pá, isso é com ele. Também é muito bombeiro voluntário, não é? A jogar matrecos. Que não ganham nada. Mas ao menos era um gajo que arranjava emprego. Ao menos isso, pá, ao menos isso, pá, se não fosse isso. Portanto, seja exploração ou não, o que interessa é que interessa é que haja emprego, exatamente. Mas até que medida é que é exploração a dar oportunidade, mano? Sim, uma pessoa que ganha pouco tem sempre aquele fogo no rabo para conseguir mais. Como uma oportunidade, ele abriu oportunidade. Era um capitalista. O pessoal também. Agora ele não tem culpa que o pessoal que saísse do. Do Isaac não tivesse emprego. Ele dava emprego a toda a gente. Pá. Ele não discriminava. Portanto, ele não discriminava, não é? Ele não queria saber se bem que ele aceitava não, tudo. Não, daí eu acho que temos não, que isso. Não, não vejo muita gente de cor lá nas caixas. Não? É? Não. Eu também não estou atento a isso, não é? Ah, tu não vês cores, ou não vês cores? Eu não vejo cores. Não vejo cores, não vejo cores feitios. Eu vejo personalidade. É isso. Eu acho que eles não são. Eu vejo a aura. Eu vejo o interior das pessoas. Mas e às vezes aquilo não está muito bem. Tem aquele bacalhau com natas. Ia, com que? Não, mas a Geria. Mas a que horas é que tu vês isso? Não, mas eu dou razão à Geria. Até porque há muito pessoal, por exemplo, nos call centers, também é a mesma coisa, não é? Pessoal que está muito bem com aquilo, com está aquilo que recebe, bem, não é? Vidas de luxo. Por exemplo, okay. Pessoal que tem dois trabalhos. Qual é o mal? E que. Porque recebem bem, não é? Sim, bem, quer estão mais, sempre amigos no ar-condicionado, só estão a atender uns telefonemas. Qual é o problema de ter um telefone? Ah! Estão como querem! Ah. Calhar ainda estão a ver vídeos do YouTube enquanto atendem. No Facebook. Pois. Mas pronto, se não fosse o Belmiro, seria o Jerónimo Martins. Ou o Jeria. Ou o Jeria. Porque o Jeria era bem menino para fazer pior. O Jeria, se pudesse. O Jeria, se mandava nisto tudo, mesmo. Ia buscar uns quantos escravos. Se o Jeria mandasse, nós estávamos a invadidos para os Estados Unidos agora. Era muito provável. Qual é que era mas eu percebo, há sempre essa questão da exploração e da. Mas. A partir do momento que é um país que tem um ordenado mínimo, a partir do momento que eu dou o ordenado mínimo. Oh, Jeria, se tu rapasses o cabelo dos lados, eras o nosso grande líder. O bigodinho no meio já tinhas também. Eras o nosso grande líder. O grande líder Kim Jong-Jeria. Mas eu acho que ele é um bocadinho parecido também com o Hitler. Olha. Porque ele não gosta de pilas circuncisadas. Quem? O... Tu. Ah. Sabe o xixi. Ah. Diz que é esquisito. Ah. Pensava que era o querido líder. Que já está. Já estava a dançar. Geria, qual é que seria a tua ideia de negócio para agora seres o sucessor de Belmir de Azevedo? Opa. Tens alguma ideia? Para manter. Tu investias tudo em envelopes, não era? Sim. É o futuro. É o futuro em envelopes. E o pombo-correio. O pombo-correio está a entrar aí agora na moda. E também naqueles trabalhos de reparadores de... Pois. Eu nunca percebi o fascínio daqueles gajos que treinam pombos. Ah, de columbofilia. Columbofilia, que é para eles vão de A a B. Porque pegas num bicho e o bicho vai para outro sítio. Até ir lá. E depois volta. Pronto. E pronto. E depois ficas com gripe das aves em casa. Foi aqui que nós falámos sobre isso, daqueles pombos correios que levavam droga. Não, pá, não vou lá meter. Não foi aqui. Isso foi lá em casa. Isso é uma boa ideia. Isso é o que tu fizeste. É, não é? Então não era meter aquele. Em vez de ir a Marrocos, como foi o amigo do Ivo, para ir buscar a bolota. Nem precisavas de um amigo. Mandavas os pombos, fazias lá uma pista de aterragem para os pombos. E era carregá-los com material. Se eles fossem apanhados por caminho, que... também, qual é o problema? E eles virem muito pesados. Mas para que um gajo gasta milhares de euros em drones se tem pombos em casa? Ora, está. Então, opa, porque eles às vezes param para descansar. Por isso é que tens muitos. Compras para aí uns 200. Imagina que estás em casa descansadinho e os gajos parem água. Cai-te um pombo para beber água e tu dizes: olha, olha, menino. Que estás na pata. Que estás na pata. Que é isto que estranho? Que é esta coisinha? Mas olha aquele do forno. Mas espera aí, mas depois os pombos começavam a bicar aquilo, porque eles picam em tudo. É, não, pois é, piriscas, não. É bicha mestrada. Então mas eles não conseguem picar as patas? As patas. Então não conseguem. Também não rosa as unhas dos pés? Não. Então é a mesma coisa. Porquê que alguns pombos não têm o dedito nas patas? É para não fazer pico. Como assim? Às vezes aí pela cidade. Que é para não aguçar as costas, aquela pombos, coceira que dá aqui atrás. Vejo alguns pombos que não têm o dedito. Número dos Yakuza cortaram. Olha, os pombos. Cortaram-se mal e é uma questão da. Eu os pombos não sei, mas quem vai ser cortado somos nós, se continuarmos aqui a falar. Vamos chocar com música. À semelhança do último, para quem nos ouve ao sábado. Isto já acabou. Já. O quê? Ainda bem. Hoje, o espelho agora... hoje já está. Ah, tá bem. À segunda-feira está concluído. Ao sábado, vamos nós temos sábado, mais 15 minutos para sábado. Portanto, quem nos ouve de manhãzinha, ouve-nos mais tempo. Deixa-te andar. Dura mais. E a resposta das pessoas é: oh, que caramba. Oh, mais 15 minutos disto. Antena, mas antes disso. Mas antes. Como é que é? Olá, bom dia, tudo bem? Isso era Mega. Não fui super jovem. Isso era Mega Fiat. Ora, muito bem, vamos fechar com Boy Pablo. Opa. E o tema é Trabalho Roy Pablo. Tudo portanto, a quem nos ouve à segunda-feira à noite, adeus. Tchau, fiquem muito bem. A quem nos ouve ao tchau, sábado, putz. Nós já voltamos. Força até já. Vejam quem cá está, somos nós. Estamos de regresso depois de Boy Pablo e Roy Pablo é o nome do trabalho. Artistas independentes noruegueses. Portanto, se tiverem, se quiserem, passem pelo Bandcamp deles. Está lá, está lá o disco todo para ouvirem. Estamos de regresso. O Geria está a teclar no seu telemóvel. Estão todos, menos eu. O Marco também. Eu não, olha lá. Sim. Ai não, eu queria dizer o rapazito aqui está no meio. O rapazito de barba. O Carlos, o Filipe. Ai o Miguel. Visto que vocês estão a mexer no telemóvel, deduzo que estejam a procurar material para falar aqui no Narciso. O que é a Geria? Queres dizer? O Geria está no marketplace. Epa, não. Tratores. Ele está a ver um Lamborghini. Então olha, David Brown, não, sei se, não sei se vocês estão de acordo. Nós temos agora uma rubrica nova. Eu e o Rafael. Ai, que e, só, é, e só não entram vocês os dois. Ai, porque não, não querem. Queremos, não querem. Não sabem escrever. Eu sugeria ouvirmos o teu primeiro. Não, o do Rafael, que foi, foi a estreia dele. Isso é muito tempo. Isso é aquele que tem as minhas piadas. É aquele que tem as piadas. Aquele que tem as piadas do Geria. Por isso é que está uma merda. Não, não, já o Juno não tem as piadas do Marco Pauleto. Cara, tens então, um gajo não é bonito. Os verdadeiros, os verdadeiros génios por trás disto. Já está, um gajo não é bonito, tem que ser assim. Pá. Vocês já leram um texto do Geria? Já, não, sim, não. Já leste um o Geria tem um dia? Texto? Já. O Geria tem vários textos e são todos estúpidos. Incrivelmente incompreensíveis. E falam de quê? De meninos. Estás a olhar porquê, Geria? Falam de quê? Jardim de infância. Basicamente disso, de crianças. É? Sim. Então vamos ver do que é que o Marco andou a falar. Mas até do Quapa! Rubrica ao diário. A passar todas as quintas-feiras na Rádio Universidade de Coimbra, ali por volta das 10h45. O que é que o Marco andou a falar? Já vamos ver. Vamos ver o que é que o Marco andou a falar. Ó diário! O homem de costas voltadas para o mundo. Olá a todos. Odeio quando dizem que vai haver arroz doce e depois há, mas sem canela. Isto é gente em quem não podemos confiar, como aquelas pessoas que querem chegar a horas, mas chegam sempre atrasadas. Ou aquelas pessoas que dizem serem boas pessoas, mas depois andam por aí a violar. Sabem, essas pessoas. Ah, e o título de hoje é O Triunfo dos Limpos. Conhecem O Triunfo dos Porcos? Não tem nada a ver. Recentemente surgiram vários escândalos sexuais com gente muito conhecida. Até houve um português, vejam lá. Hashtag DigPicTuga. Andam a cair que nem tordes. Alguns é tranquilo. Parece-me óbvio que sempre fizeram aquilo. Ah, este produtor de Hollywood abusou. Está certo. E aquele humorista também esgalhou. Quem? Não, nunca na vida. Ele admitiu. No, God! No, God, please, no! No! No! Estes humoristas nunca me enganaram, pá. É tudo igual. Não é bem... Tudo! Sim, porque apertar o próprio nabo à frente de pessoas sem o seu consentimento e drogar mulheres que acordam com dois dedos dentro, como o Bill Cosby fez, é ela por ela, não é? E agora, o que é que acontece? Bem, o produtor de Hollywood disse: sim senhor, já que isto está assim, então digo que sou um produto da minha geração. Nos anos 70 toda a gente violava, mas parece que agora já não dá, não é? Por isso, vamos assumir que tenho um problema, ok? E se me dão licença, vou passar uns tempos numa clínica de reabilitação. Ora, passar bem. Oh, Borges! Borges! O quê? Pá, qual é a pena por roubar comida? Latas de atum e assim? Sim. 2 meses. E por abuso sexual? Depende. O tipo é pedreiro? Não, é produtor de Hollywood. Ah, então são 2 semanas num resort no sul de França. Não é assim, meus amigos. Vai de cana. Vai comer pão rico molhado e comer no... Fazer amigos no duche, não é? Pois. Então e tal engraçadito que se revelou um triste porque gosta de varjar azeitona à frente de mulheres que não pediram para ver nem autorizaram que ele mostrasse porque ele nem esperou para saber se podia. O que é que lhe acontece? Bem, a esse e a todos os outros, porque estas coisas dão para isto? Já há gente a querer queimar qualquer prova da sua existência. Tudo para o fogo. Estas pessoas faziam coisas, outras pessoas gostavam dessas coisas, mas agora, por causa de umas galhetas, vai tudo para o lixo. Para todo o sempre, estas pessoas nunca mais vão poder fazer nada. Tal como aconteceu com o Woody Allen, não é? Com o Roman Polanski, com o Michael J. Calhar não. Esses ainda fizeram coisas e estava tudo bem. É, mas o ser humano atual é um bicho muito esquisito. A balança está estragada, é 8 ou 80, não dá para ficar ali pelos 36. É que isto acontece numa altura em que há quem esteja a querer limpar o mundo. Há um fadalo todo para ninguém ter dói-dói. Um planeta antissético, estéril, como os homens deveriam ser. Há movimentos muito válidos e necessários que estão reféns de grupos recheados de gente com mais força de vontade do que inteligência e bom senso. E se berram muito alto, muito, muito alto. Fazem muito barulho e chamam muita atenção. É por isso que há mulheres a querer entrar em barbearias, mas não querem homens nos seus ginásios. É por isso que querem carruagens cor-de-rosa, onde um homem não entra, a não ser que se chame Luís, mas esteja em processo de transformação e daqui a uns tempos será a Catarina. Eu sei. Eu também acho que faria mais sentido mudar para Luísa, mas estas pessoas, vocês sabem como é que são, fazem sempre o que querem. Há mulheres a querer fechar escolas porque os filhos leram a Bela adormecida e ela é vítima de violação. Para estas mamães, quem acordou a preguiçosa não foi o príncipe encantado, foi o Bill Cosby. We now return to the Cosby Show, knowing what we know now. É por isso que estas pessoas têm um discurso idêntico a grupos de ódio. É por isso que falam de exceções e questões culturais quando o criminoso tem um tom de pele um bocadinho mais escuro. Não vão elas ter de lidar com acusações de racismo e xenofobia. É por isso que há mulheres que se chamam capazes e abordam estes temas da forma mais superficial e fútil possível. É por isso que a sua mensagem de woman power se traduz em produtos de beleza que vendem no seu site. E também é por isso que não albergam mulheres que foram vítimas de abuso. É por isso que não ajudam quem precisa. Isso dá trabalho, é sujo. Apontar onde limpar é melhor. Naquela ter um mundo sem fungos, sabem? Fitas cor-de-rosa para toda a gente. O mundo é sujo e pode ser limpo, mas não é com dois extremos que lá vamos. E não, não estou a falar de futebol. Agora onde é que está o arroz doce? Como assim não há canela? E foi o episódio de ao diário, a estreia de Rafael Videira. E está muito na bom. Próxima Peço quinta-feira, desculpa. No programa Café Olé, serei eu a assinar a próxima rúbrica. Se quiserem encontrar os podcasts disto, passem na página do Café Olé, metam um gosto ou não, nem é preciso. Vão lá, abram o link. Curiosamente, o Rafael foi um best-seller em termos de cliques. Não digas quantos. Foram 3, vá. Não, posso dizer que chegou aos 3 dígitos em 24 horas. Oba! 3 dígitos de cliques nesta rubrica do Rafael, portanto, se ficaram interessados, é passar por lá. Foram um engano pelo arroz doce. Foram um engano pelo arroz doce, exato. Ouviram falar em arroz doce, olha, deixa-me carregar para ver o que é que isto vai dar. Vocês gostam muito foi arroz que doce. Foi 0.01. Está boa, geria. Estas piadas são muito... tuas, portanto, não é? Sim, sim. Rafa, deixa-me apontar essa. Deixa-me apontar essa. Escreve isso. Estava aqui no guião que estava. Eu no próximo, cheira-me que eu tenho já alguns assuntos para falar do próximo. Diz lá então, manda. Aí, mas ainda estou a equacionar qual deles é que manda. Vou começar primeiro. Manda! Fala de ciganos que resulta muito não, é melhor não, é melhor não. Isso já não dá. Fala de sapos. Não, também não dá. Olha, tenho mecânicos, tenho gajos que servem à mesa, sim. Tenho tuning, pessoal do tuning, uhum. E uma publicidade que eu vi no outro dia que é limpa chaminé sem sujar. Ainda? Já vi isso, senhor. Portanto, o que este gajo oferece, o serviço que este gajo oferece é limpar as chaminés. É a mesma coisa como com uma empresa de limpeza de casas faça uma publicidade a dizer assim: nós limpamos a sua casa sem a sujar. Nós saímos lá e ela fica limpa. Não é? Lá está, mas limpar uma chaminé é difícil. Que estranho, sim. Por acaso, limpa chaminés que não suja. Então, claro, a ideia é essa. A ideia é tu limpares e não sim, sujar. Mas aquilo cai tudo. E está aquela... chininhos de pássaro às vezes. Exatamente. E abelhões. Abelhões. Há lá que... colmeias. É vez, as pessoas chamam-lhe abelhões, mas são mesmo. Chamam-lhe mesmo, mas é abelhões, não é? É a mesma coisa. Estás a fazer fresquetas, é a fazer caras. Fresquetas, estás a fazer fresquetas. São sinónimos. São sinónimos. Minha mãe dizia isso. Quer dizer a mesma coisa? Sinónimos é a mesma coisa. Até fez fresquetas. Fresquetas. Isso um gajo fazia isso quando bebia 3 copos de aguardente, não era? Faz até fez fresquetas. Até tens fresquetas com os olhos. Mas tu deixaste de fazer fresquetas quando bebias aguardente muito cedo. Oh, Rafa, geria. Tu pões no teu cantinho, está bem? Porque eu para ti não olha, falo mais. Geria, tá quem se vai pôr. Estás com medo que eu te roube mais piadas? Quem se vai pôr no nosso cantinho somos nós e quem nos ouve também, porque eu sei que os nossos ouvintes desligam logo o rádio a seguir ao nosso programa. temos tido relatos. Às vezes, falta um minuto e eles desligam. Tipo, e vamos como jogar a bola, saem antes, estás a ver? Aqui para, é para fugir ao trânsito. É isso. Portanto, já podem sair dos vossos carros, já podem ir para casa. Sim, bem, tu vais bar da merda. Mas não vão antes de ouvirem a música que irá encerrar este episódio. Vamos ficar com North Arm, diretamente da Austrália, e com o trabalho Let Love Throw e The Lights. E nós vamos encontrar a nossa luz. Até para a semana. Tchau.